Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Vingadores Ultimato. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Quem diria que um rato ajudaria a salvar o mundo, hein? Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu gostei muito do final dessa saga dos Vingadores. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Eu amei mil milhões o final dessa saga. Amei. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Before we're done, we still have one promise to keep. If you can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Whatever it takes. Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar de Vingadores Ultimato. A podosfera inteira deve estar falando nesse momento, lançando episódio de Vingadores Ultimato. A gente não podia ficar de fora desse evento. Isso é um evento do século, do ano, seja como você queira falar. É um evento que todo mundo vai comentar por muito tempo, e a gente não pode ficar de fora, né? Falamos ano passado de Vingadores Guerra Infinita, e agora vamos falar de Vingadores Ultimato, filme que fecha toda essa saga, todos esses 22 filmes que a Marvel lançou até agora. O filme estreou no dia 25 de abril, a estreia mundial dele. E só pra gente começar com o recorde, que ele já tá batendo de recordes, né? No momento que estamos gravando esse podcast, o filme já fez 1,2 bilhões de dólares. É a maior abertura, bilheteria de um primeiro fim de semana de um filme na história do cinema. Então provavelmente vai bater muitos recordes. Avatar que se cuide, que eu acho que vai passar. Vingadores Ultimato, ele é dirigido pelo Anthony Russo e o Joey Russo, os mesmos diretores de Vingadores Guerra Infinita. Os dois filmes foram gravados juntos, né? Nos 8 meses de tiro longo, assim, eles gravaram os dois filmes juntos. E o filme é escrito pelo Christopher Marcos e o Stephen McFeely, que são dois caras também que escreveram a maioria dos filmes da Marvel e escreveram Vingadores Guerra Infinita. Esse filme chega pra fechar o universo, tudo que a Marvel construiu agora, todos os heróis que eles construíram, tiveram seus filmes solos, tiveram os filmes dos Vingadores, e agora chegaram pra esse final que tá sendo muito aguardado desde Guerra Infinita. Mas sem mais delongas, o que vocês acharam de Vingadores Ultimato? Eu nunca vi em toda a minha vida cinematográfica ou de filmes baixados pela internet, mas deixa pra lá, nenhum filme que conseguiu dar uma sensação tão épica como esse filme conseguiu passar na telona. Mas sabe por quê, Ivaldo? Porque nunca teve na história do cinema uma coisa desse tipo, cara. Sim, falou tudo. Um universo desse tamanho, sim, com 21 filmes, 10 anos, sendo finalizado em um filme, sabe? E não é um filme que tá finalizando apenas uma história de um filme anterior. Sim. Tá finalizando uma história de 10 anos, cara. É um negócio inacreditável que a Marvel fez. E você pega a gente, por exemplo, que, pô, acompanhou desde os primeiros filmes, acompanhou tudo, sempre conversou sobre o assunto, sempre esperou os próximos filmes. Você tá acompanhando esses 10 anos de evolução, de qualidade, que sempre foi melhorando, mesmo tendo alguns filmes com alguns pontos baixos, outros filmes que já não foram tão bons, ou uma coisa assim. Você sempre se manteve preso a esse universo. Chegar ao que eles conseguiram fazer no final foi inacreditável, cara. Realmente fecharam de uma forma incrível. É, o que eu achei impressionante, cara, foi justamente eles conseguirem, ao longo de 10 anos, fazer uma história onde eles não se perdessem, sabe? Porque tem muita gente na tentativa de fazer uma história como essa, poderia se perder muito facilmente, cara. Poderia ter furos assim de roteiro fora do comum se os produtores não tivessem prestado atenção, sabe? E, claro, sempre tem um defeito ou outro, mas eles fizeram uma coisa impressionante com isso daqui. Conseguir manter, como você falou, melhorar a qualidade disso e conseguir manter o plano que eles traçaram durante esses 10 anos é incrível, cara. Realmente, essa é a sensação que fica ao terminar o filme, é que eles conseguiram amarrar 10 anos de 11 anos, né, de filmes, 21 filmes num único filme, e a gente consegue enxergar todas as relações, todos os personagens que foram construídos, tudo que aconteceu anteriormente culminando nesse final épico. E como o filme é muito bom também, é um filme, se a gente falar qualidade técnica, aí não precisa nem falar, porque o filme é muito bom. Guerra Infinita já tinha sido muito bom, o Ultimato só mantém o nível, talvez até extrapole um pouquinho a mais, mas é, talvez, acho, se eu não me engano, ele foi o primeiro filme a ser gravado totalmente com câmera IMAX. Tudo foi gravado com câmera IMAX. Então já é uma tecnologia maior que eles utilizaram pra esse filme, né? E todas as qualidades que a gente tinha falado de efeitos do primeiro se mantém nesse. E eu acho que o fator é que eles conseguirem criar uma história que amarrou tudo, criou um final que você entende, a jornada dos personagens, entende a jornada da história mesmo desses personagens, né? Seja no seu filme só, tanto culminando aqui nesse final, foi muito bem feito, cara. É um filme emocionante em vários momentos e em várias escalas, né? É, e o interessante também é a questão da divulgação do filme, né, cara? O trailer não mostra 15 minutos do começo do filme, sabe? É, você a experiência total você tem quando depois você assiste o filme. O trailer não te entrega nada, sabe? Você é surpreendido a cada segundo no filme. Isso é uma coisa que também foi muito interessante, porque convenhamos, a Marvel não precisava divulgar esse filme, né, cara? Todo mundo ia ver. Não, com certeza. Não precisa nem lançar, nem só fala assim, vai sair tal dia. Pronto, já é o suficiente. É, eles lançaram todos os spots e cenas que eles lançaram, às vezes as pessoas não querem assistir e falam assim, ah, não, senão se eu vou ficar vendo, eu vou ver o filme inteiro. Mas na Marvel, realmente, isso nunca acontece, né? Você nunca vê o filme inteiro, porque eles sabem divulgar exatamente o que você pode ver que não vai estragar a sua experiência. Deve ser o quê? 2% do filme. Lembrando que o filme, o Ultimato, é o filme mais longo que a Marvel Studios lançou até agora. O filme tem 3 horas e 1 minuto, que a gente nem percebe quando tá assistindo, né? Ah, também com a qualidade que tava, e o que tava acontecendo, podia ter 6 horas que a gente tava assistindo tranquilamente. Porque realmente é um filme que tem 3 horas e você não sente isso passando. Não tem nenhum momento exato que você tenha uma paradeira, um momento chato, ou te dá aquela sensação de, pô, e aí, o filme não vai seguir? Nossa, vou olhar no relógio pra ver que horas são. Você não consegue nem piscar direito vendo esse filme. Ele tem esse senso de resolução imediata, né? Que a gente quer saber o que vai acontecer a cada cena, a cada diálogo. Isso é muito impressionante, como eles conseguiram fazer tudo isso. E as reviravoltas que eles criaram nessa história. É, pra gente avisar o ouvinte, quem? Acho que provavelmente a essa altura quem vai escutar esse podcast já assistiu o filme, né? Mas, obviamente, a gente vai dar spoiler, vai contar a história do filme, vai falar um pouquinho da evolução de cada desses personagens. Porque essa é a graça, né? Porque a gente quer falar, né? A gente já assistiu esse filme e quer falar do filme. Entrando na história, o Vingadores Ultimato, ele começa a partir do final de Vingadores Guerra Infinita, né? O Thanos estalou os dedos, dizimou metade da população e ele começa ali pouco depois da história, mostrando as consequências de alguns personagens. E já começa a mostrar a qualidade que eles colocam em todos os filmes, né? Quando já mostra o Tony Stark magrão, assim, com aquele efeito, aquela maquiagem, ele todo magro. Aí você já fala, mano, isso é uma dedicação muito, muito forte, tá ligado? Pro filme, sabe? A primeira parte do filme é muito a resolução do Guerra Infinita, a consequência direta, né? Porque ela acontece realmente. Tanto que, se eu não me engano, os créditos, eles acontecem. Puta, os créditos, digamos assim, o nome do filme que aparece no começo, assim, Avengers Endgame, ele acontece só depois, né? Dessa parte, da parte inicial, da conclusão dos eventos da Guerra Infinita, né? A primeira parte do filme, ele é bem pesada, assim, né? Realmente é aquele efeito imediato que aconteceu com os personagens. A gente tem o Homem de Ferro, o Tony Stark com a nebulosa na nave, e aquilo que já tinha sido mostrado no trailer, né, dele gravando a mensagem pra Pepper, falando da situação dele, e a gente tem o Capitão América, e tem a primeira cena do filme, é um personagem que não apareceu em Guerra Infinita, que é o Hawkeye, que é o Gavião Arqueiro, mostrando a perda da família dele. Então a primeira parte do filme é bem pesada, de mostrar o efeito direto do que o Thanos fez, né, que o Thanos causou. Então, eu achei essa primeira cena do filme sensacional, cara. Primeiro por eles começarem por um personagem, né, o que não apareceu no outro filme, e mostrar de forma tão seca, sabe, direta, o efeito do que o Thanos fez em Guerra Infinita, sabe? Mostrar o cara naquele ambiente familiar, no meio de um churrasco tranquilo, de repente, família evaporada. E outra, eu achei que a Disney até pegou um pouco leve, tá ligado, na primeira cena, porque não apareceu a família dele mesmo virando pó, né, eles só sumiram. É, só dá a entender, né, que eles sumiram. Só dá a entender, então assim, cara, eu achei muito legal, cara. Aí o Everton falou, realmente, a maquiagem do Tony Stark, maquiagem não, ele deve ter pegado alguma doença muito estranha ou morreu por muito tempo, porque ou realmente... pegaram o cara muito magro e colocaram lá pra fazer isso. Impressionante, cara. Puta, impressionante. Já dá aquela respirada profunda, assim, já dá aquela coceira no olho, assim. Toninho, Toninho, será que Toninho vai embora agora? Ai, não. É da hora o diálogo dele com o capitão, né, cara? Tá pra caralho. Mano, acabou, a gente perdeu, não tem o que fazer, sim, sabe? Acabou. Maravilhoso. A gente perdeu. E é legal que ele traz aquela coisa da saga de Ultron lá, né? Pô, lembra quando eu queria fazer aquilo? Pô, se você tivesse feito isso, pô, entendi que deu errado. Mas e aí? Será que a gente não ia ter conseguido sobreviver? Mas na hora você fugiu, você correu pra trás, você não quis me ajudar, não sei o que lá. Então eles têm uma discussão bem, bem séria naquele momento ali. É muito forte aquele momento. E não é a união imediata deles, né? Porque a gente sabe que eles têm uma relação cortada desde do Vingadores Guerra Civil, não, do Capitão América Guerra Civil, e aquela relação estremecida e que continua até agora, né? E não foi esse evento imediato que causou a volta deles. Isso vai ser mais pra frente do filme. Mas essa primeira parte é bem densa, né? Bem pesada, com essas discussões, com esses diálogos fortes de perda, de acusação até. E a gente vê o Tony Stark, principalmente o Tony Stark, como um cara que perdeu muito, né? Que sofreu muito isso. Os outros também sofreram, mas acho que a primeira parte a gente fica um pouco mais com ele. Ele arrancando aquele negócio do peito e falando, toma, pega, fica pra você, dá pra não sei quem, vai, leva isso aqui, foda-se, já tudo tá na merda, foda-se, não tem o que fazer. Aquilo ali foi pesado, cara, foi muito forte. E a gente já tem a introdução, eu acho que um personagem que é importante, que vai ser importante pro universo da Marvel, um personagem que apareceu, que é a Capitã Marvel, ela já chega no filme com uma importância forte. Ela salva o Tony Stark no espaço, ela se encontra com os Vingadores que sobraram, e acho que a primeira grande surpresa do filme é já o encontro direto com Thanos, né, em pouco tempo de tela. Não, foi o primeiro grande impacto, né? Nossa, cara, é assim, é o que reforçando o que o Everton falou, o trailer, ele fez um ótimo trabalho, que foi não entregar o filme pra gente, né? Quando aconteceu esse primeiro encontro, né, e logo seguida a morte de Thanos em, sei lá, quantos minutos? 10? Acho que tinham 20 minutos de filme, mais ou menos, por aí. Eu parei assim, virei, beleza, e agora? Vai subir os créditos? Acabou o filme, né? Filme, tá ligado? Será que Thanos teve um filho? O filho vai vingar ele? O que vai acontecer aqui? Cara, eu parei assim, eu virei, e agora, mano? Fudeu mesmo, tá ligado? Eles passaram a sensação de fudeu. E aí, eu senti isso, pelo menos, tá ligado? Então, achei muito massa. Não, eu tive ainda mais que isso aí, porque eu não vi nenhum trailer, eu não vi nada. Então, eu leigo, pensei que o Thanos ia estar bombado, trincado, ia chegar lá no Harley Davidson, metendo porrada em todo mundo. Não, os caras chegam no planeta, o Thanos tá roceiro, fazendo sopa de batata. Fazendo sopão, né, cara? Sopão, tomei uma machadada na cabeça e falei, hã? Ah, mas, cara, essa parte é muito boa, porque os caras ficam lá, mano, cadê a joias, o que você fez, não sei o quê. O Thanos tá de boa, sabe? Ele, eu me livrei delas, eu cumpri meu objetivo. Mas, mano, a frase que ele fala, eu sou inevitável, é muito foda aquilo, velho. O Thanos é um puta personagem da hora. Ainda nesse filme, ele continua sendo. Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito inteligente com essa sacada de eliminar o Thanos, eliminar a ameaça, eliminar o vilão do filme logo no começo, que primeiro, se eles tivessem encontrado as joias ali ou partido pra uma busca direta, o impacto da perda daquelas pessoas não ia ser a mesma coisa, né? Porque ia ser muito direto. Aí essa passagem de tempo posterior à morte do Thanos é muito importante pra você entender que o tempo passou, né? E cada um lidou de alguma forma com aquelas perdas por um tempo considerável, né? A gente tem uma passagem de tempo de 5 anos. Não, e outra sensação que essa cena passa muito bem, e eu gostei bastante, é porque você vê o desespero deles em, meu, e aí, onde é que o Thanos tá? O que a gente vai fazer? Ah, eu sei onde é que ele tá. Tá no planeta não sei o que lá. Tá, vamos pra lá, agora vai, a gente se une e o bicho vai pegar e Vingadores, vamos que vamos. Chega lá, cadê as joias? Pô, destruir. Os caras, não, ele tá mentindo, tem que ter um jeito, o que a gente vai fazer agora? Você nota o desespero nos personagens em saber que mesmo vencendo aquele vilão, vencendo o causador de tudo isso, não vai solucionar nada. Tipo, nada vai voltar até eles decidirem outras coisas, mas naquele momento foi muito impactante. Você vê a cara de desespero deles assim, sabe? É muito bom. Já tem aquela cena que apareceu nos trailers, né? Que a gente acha que é a missão final, mas é o começo, que é da Viúva Negra falando pro Capitão América que vai dar certo, né? O que eles estão indo fazer. Ele fala assim, não, mas se não der certo, eu também não sei o que fazer. Tem que dar certo. E já vai matando. E é a partir daí, a partir desse momento que o Thanos morre e tem a passagem de 5 anos, já acabou todas as cenas que tinham sido divulgadas praticamente até agora, né? Tudo que tinha sido divulgado já acabou dos 20 primeiros minutos de filme, então a gente começa a ter Vingadores Ultimato de fato e com todas as sensações que ele vai trazer ao longo da trama. Whatever it takes. essa passagem de tempo é interessante porque cada personagem vai mudar, os personagens principais mudam bastante, cada um segue a sua vida de alguma maneira, né? É, cada um tenta seguir a vida como da melhor maneira possível, né? Em cima do que aconteceu. Tony Stark segue a vida dele, Capitão América vai auxiliar as pessoas que sobreviveram, Viúva Negra fica chorando. É a cara do Capitão América, né? Exatamente a cara dele. Um cara que auxilia, né, de reabilitação, sei lá o que é, aquilo lá. Esqueci o nome certo. Alcoólicos Anônimos, mas deve ser outro nome, deve ser, sei lá, Evaporados Anônimos, alguma coisa. É tipo assim. Que nem o que ajuda os veteranos de guerra, né? Mas ele, no caso, ele é uma pessoa que auxilia, escuta essas pessoas, todas as pessoas que sobreviveram, né? Tenta ajudar elas de alguma forma. O Capitão América virou um terapeuta super poderoso, né? E realmente é legal ver como cada um tenta reconstruir a vida. É, pra dizer a verdade, cara, tem gente que, no final das contas, ficou até melhor mesmo do que antes, sabe? A gente vê que não só conseguiram seguir com a vida deles, como melhorar também. Por exemplo, você vê o exemplo do Hulk, que consegue controlar o poder dele de alguma maneira, né? E principalmente o exemplo do Tony Stark, que ele consegue estar numa situação muito melhor, digamos assim, do que antes do evento, né? Ele consegue criar uma família, cara. Ele consegue ter uma estabilidade, uma vida um pouco mais feliz. Ele conseguiu. Ele é o que tá na melhor posição, cara, de todo mundo lá. É, praticamente é o único que realmente aceitou o que aconteceu e seguiu a vida. De fato, né? É verdade. E vai direto. A primeira cena, uma das primeiras cenas do Guerra Infinita é ele com a Pepper falando do sonho, né? De ter um filho. E vai direto com. Ele acaba tendo uma filha, né? E nessa passagem de tempo ele vai morar afastado. Tony Stark é um cara que segue a vida realmente, né? Ele constitui a família dele e bola pra frente. Vai muito do jeito do personagem, né? Uma mudança grande é essa do Hulk, né? O Sérgio só comentou. O Hulk no Vingadores da Infinita não apareceu como Hulk, né? Apareceu rapidamente, tomou um pau do Thanos e o Bruce Banner tomou de fato o corpo e usou o Hulk Buster durante todo o filme. Nesse filme a gente tem a volta do Hulk, mas a gente tem uma volta diferenciada, né? Agora ele meio que se fundiu com o Bruce Banner, então é um Hulk inteligente, é um Hulk com as personalidades do Doutor. Vocês gostaram desse Hulk? Nem fedeu, nem cheirou. Acho que... Não sei. Como é que eu posso explicar? Eu sinto falta do Hulk porradeiro. Eu entendo a existência do Hulk melhorado, mais inteligente, mais culto, mais legalzinho lá. Mas não sei. A diferença de um pro outro, nesse filme, não sei, me deu um pouco de falta do Hulk porradeiro. Eu queria que ele tivesse essa inteligência, mas a coragem do Hulk porradeiro. Mais ou menos isso que eu queria que ele tivesse. Não ficasse só fazendo tanta piadinha ou só conversando seriamente. Não que prejudicasse o filme, mas não sei. Me senti meio indiferente com ele. É, eu senti um pouco também falta da pancadaria. Poderia ser que nem foi, mas eu acho que poderia ter algumas cenas a mais de pancadaria. Sim, com... sim, exatamente. Não que o personagem prejudicou o filme, pelo contrário. Teve toda a sua função. Mas assim, como fãs, a gente sente falta de ver isso. As funções que tiveram podia ser feita pelo Bruce Banner normal, né? Sim, exatamente. Depois ter chegado o Hulk pancando tudo, talvez até mais consciente, ok, sem problema. Mas fez falta. Eu gostei. Eu acho que, assim, realmente, falta um pouco da porrada, mas eu acho que não... Eu gostei das piadinhas. Eu gostei muito das piadinhas, aliás, dele. Aliás, o tom de comédia desse filme é muito bom. A gente já tinha falado isso do Vingadores da Infinita, que não é tão forçado. E o Vingadores de Mata, acho que manteve o nível, né? Ele até, eu acho que tem mais piadas que o Guerra Infinita. E são engraçadas, né? Realmente tem momentos muito engraçados. A Viúva Negra, rapidamente, ela é a que menos consegue lidar, né? Menos vai pra... Ela meio que toma frente ali como uma organizadora dos Vingadores, né? É a única personagem que não mudou nada. Não alterou praticamente nada. E ela continua na frente, ela continua comandando, pegando relatório de cada um dos que sobreviveram que tá em uma missão ou em algum lugar. A gente tem o Máquina de Combate num lugar, a gente tem o Rocket Raccoon no espaço, a gente tem a Capitã Marvel também no espaço, a gente tem a Okoye em Wakanda, e eles mantêm o contato e a Viúva Negra meio que fica na frente, né, disso tudo. O primeiro ponto de virada da história é quando chega o Homem-Formiga, né, que a gente viu no final do Homem-Formiga e a Vespa, na cena pós-crédito, que ele ficou preso lá no Reino Quântico, e aí vem a cena que o Valdo falou, né? Mestre Splinter. Parece um rato, ativa lá o lugar onde ele, a máquina lá que ele usava pra ir, e ele consegue voltar pro mundo no futuro de onde ele tava, né? E, cara, é muito bom. Toda a interação do Homem-Formiga, do Scott Lang, é muito foda, velho, no filme. Eu acho ele é o mais engraçado, porque o Paul Rudd é um dos mais engraçados, né, cara? Ele tá espetacular nesse filme, cara. Não tem o que falar, tá incrível. Os dois personagens que não tiveram presentes em Vingadores Guerra Infinita, que é o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga, eles estão muito bem nesse filme, né? Eles têm funções importantes, eles são importantes pra trama. O Homem-Formiga mais por causa do Reino Quântico e a utilidade dele pra trama inteira, né? E realmente, a partir do momento que ele aparece, ele... Primeiro, ele é um personagem que não mudou, né? Não mudou nada, porque ele não sofreu um impacto direto, né? Quando ele voltou, já tinha acontecido tudo, né? Então ele começou a tentar entender a situação, encontrou a filha dele. Ele meio que traz a ideia pra eles poderem tentarem fazer alguma coisa, né? Algum plano, né? Porque ao voltar do Reino Quântico lá, ele fala sobre essas características lá do local. Ele fala que ficou, que os 5 anos pra ele foram como se fossem 5 horas, né? Então isso meio que abre uma margem pra eles poderem tentar bolar algum plano pra recuperar os companheiros deles que morreram, né? E o que eu acho muito legal depois disso, quando ele passa essa ideia lá principalmente pro Capitão América, pra Viúva Negra, né? É quando eles vão tentar buscar quem pode ajudar eles, né? Que no caso é o Tony Stark, que é o cara mais inteligente que existe, né? E o Tony Stark fica naquele dilema, né? Porque a vida dele tá boa, ele tá com a família dele. Ele correu o risco de fazer alguma coisa que vá mudar essa realidade que ele vive, é um dilema muito grande pra ele, né? Pois é, esse é o ponto que eu tinha falado. Como ele foi o único que realmente conseguiu reconstruir a vida dele de uma forma um pouco melhor, pra ele, imagina, arriscar tudo novamente pra tentar consertar as coisas, sendo que eles podem piorar, na verdade, a situação. Só que aquilo, ele tem a filha dele agora na jogada, né? Então a gente tem um pouco de, sabe, empatia com o cara e fala, porra, será que eu aceitaria salvar, sei lá, metade do universo, só que colocando talvez minha família em jogo, minha filha em jogo? É uma puta situação complicada, cara. Puta que pariu, é doido. Eu achei legal, achei muito legal essa ideia que eles tiveram pra montar, né? Porque o Tony Stark é um personagem que, tipo, ele é meio assim, arrogante e tal, mas ele é um cara que ele sempre buscou seu herói, né, também. Ele sempre teve isso desde o primeiro filme, né? Então é legal essa dúvida que botaram na cabeça dele durante o filme. Aí, no decorrer do filme, o Capitão América, ele vai procurar outras alternativas, né? Uma delas é o Bruce Banner, que é o Hulk, agora o Dr. Hulk, né? E, cara, é muito legal as tentativas que o Bruce Banner faz com a máquina do tempo, com o Scott Lang. Aquela cena que ele fica mais velho, vira um bebê. Cara, aquela cena eu achei muito legal, velho. O filme dá tempo pra você fazer isso, né? De você bolar a ideia, fazer os testes, depois partir pra realmente o plano. E ele faz muito bem isso, porque ele tem tempo pra fazer isso, é um filme longo, e não fica cansativo ao mesmo tempo, isso que vale muito. Só pra falar, é porque assim, o filme ele foca, obviamente, a gente já esperava nos Vingadores clássicos, né? Os principais dos Vingadores do primeiro filme, e cada um tem o seu tempo de tela muito bem definido, a gente consegue ver cada um com a sua importância pra história, mas é muito difícil não destacar o Homem de Ferro, né? Eu acho que ele tá um degrau acima de todo mundo nesse filme. É, muito porque o personagem, ele evoluiu muito dos filmes antigos que a gente chegou a acompanhar, que ele tinha essa questão de ser o turrão, de questão de ser só o herói mais forte, ser o herói que salva todo mundo, bam, bam, bam, o rico, pra um cara mais humanizado. É legal você ver que muito do que influencia na ideia dele é o que aconteceu com Peter Parker, o qual ele manteve uma puta de uma ligação. Dentro dos momentos, em outros filmes a gente vê ele se humanizando por certas coisas que aconteceram ao longo da jornada dele. Então, ao que aconteceu no término desse filme, cara, eu acho que foi um dos personagens que mais bem evoluiu e fechou bem, assim, de todos, entendeu? Um dos melhores. Realmente, o arco dele, acho que fechou muito bem. E a evolução dele foi muito foda. Principalmente nesse filme. Não, eu achei muito foda também que eles fecharam com o personagem que iniciou, sabe? Foi muito legal essa parte. Eles tinham outra, né? O que eles conseguiram fazer, e eles já fizeram em muitos outros filmes, mas eles conseguiram repetir nesse, é que os dois super-heróis com arquétipo, né, de herói mais fortes, que são o Homem de Ferro e o Capitão América, eles conseguiram dar esse peso, essa importância para os dois e conseguiram mostrar de novo essa dualidade, né? Essa polaridade entre os dois. O Homem de Ferro sendo, que nem vocês falaram, um playboyzinho, né? Aquele super-herói, aquela pessoa que chega a ser até um pouco arrogante frente ao Capitão América, que é aquele super-herói em prol de todos, que é o escoteiro perfeito e que tá ali é independente da vontade dele, digamos assim, ele coloca o bem maior acima de todos. E talvez o Tony Stark ele ainda tenha um pouco de dificuldade de colocar esse bem maior acima de todos, principalmente por causa da família dele. Muito foda essa interação. O legal, Sanderson, é que dá pra gente ir além, porque como a gente viu principalmente em Guerra Civil, você tem ainda mais uma mudança de peso nessa questão desses dois heróis. Que você tem muito do Capitão América, que era o Capitão América, o guerreiro da América, que acabou meio que virando um fugitivo, um rebelde, retornando a receber o seu escudo, sabe? O símbolo do Capitão América, aquela coisa toda que é muito bem representada no filme. Então é mais profundo ainda, cara. É muito legal você ver esse retorno do Capitão América com essa imponência de o Capitão, sabe? O que quer proteger todo mundo. É muito legal como eles fazem também. Essa ideia do Homem de Ferro, né? Dessa dúvida que para na cabeça dele, ele acaba escolhendo ajudar, né? Porque ele fala, ele meio que entra com um acordo com o Capitão América, né? Ó, eu quero ajudar, mas eu não quero mudar a minha realidade. E é legal que é essa ideia, esse acordo que eles fazem, né? E com base nisso, eles vão procurar os outros pra ajudarem eles, né? Os outros heróis que podem ajudar, né? E aí eles encontram, por exemplo, tem a parte do Ronin, que é o que o Gavião Arqueiro virou, né? O Ronin, que é um dos personagens que a Viúva Negra tá procurando durante parte do filme, né? E que é muito boa a cena dele lá no Japão, quando eles encontram ele. É muito boa, essa cena é muito boa mesmo. Talvez seja a primeira cena, assim, de ação, de fato, do filme, né? Porque se a gente parar pra pensar, o filme é bem construído, é construído muito no roteiro, nos planos, e essa é a primeira cena de ação que aparece no filme, né? E já tá com os seus mais de 30 minutos, com certeza. A gente tá falando de filme da Marvel, né? Às vezes a gente espera que tenha ação desenfreada, né? Tem a cena de abertura, de ação, enfim. Mas, de fato, ação, porradaria, talvez essa seja a primeira. Mas a gente tem esse personagem que vai voltar, né? O Ronin, depois de toda... A gente sabe por que ele virou esse personagem, mudou de Gavião Arqueiro pro Ronin. E até os outros personagens que... O Rocket Raccoon, né? Que vem... Que estão mais próximos de ajudar, né? O Rocket Raccoon, a Nebulosa, o Marcão de Guerra, ele já aparece fácil. E tem o Thor, né? Ah, Vinícius, só pra fechar, isso que você falou é muito interessante. Um grande diferencial, principalmente desse filme da Marvel, que fechou todo esse arco, é o fato deles não necessitarem demonstrar cena de combate frenético a todo momento. Porque eles sabem que fã que é fã não precisa simplesmente só ver porrada pra todo lado. Eles conseguem muito bem construir o plano no primeiro arco, a trajetória do plano em ação no segundo arco, e brindar a gente com um conflito no terceiro arco. E não fica nem arrastado o primeiro arco, e nem chato. Não fica aquela coisa completamente explicativa, como se a gente fosse retardado. Eles conseguem explicar direitinho, pontualmente, e guiar a gente até o segundo arco, onde eles concretizam o plano de uma forma muito tranquila. É. Mas você não tem combate frenético. Eu vi muita gente reclamando dos primeiros arcos, falando que acharam meio arrastado. Pessoalmente, eu não achei, porque, puta, mano, eu assisti tranquilo, sabe? Pra mim, tinha que desenvolver muito bem os diálogos mesmo, pra funcionar, sabe? A interação, saber o que aconteceu os personagens e tal, as motivações deles. Por isso que eu não achei arrastado. Porque mesmo o filme, ele é muito bem dirigido, né, pelos irmãos lá. Por exemplo, as piadas pontuais, assim, elas dão uma leveza pro filme que não deixa ele arrastado, né, também. Desculpa, esse povinho que acha que o primeiro arco foi arrastado é aquele povinho que gosta de Velozes e Furiosos, tá ligado? Depois explosão, tiro, porrada de bomba e torpedo sendo desviado com mão, velho. Pelo amor de Deus. Para um pouco, presta atenção. Para. Faltou um The Rock pros Avengers. Faltou um The Rock, né, cara? Pelo amor de Deus, não vai ter explosão durante 30 minutos, mas aguenta aí, né, gente? Calma, meu, hein? É verdade. Mas se você pensar no... mesmo quando eles vão pra execução do plano, não tem tanta cena de ação, né? O filme, ele tem uma cena... Tem cena de ação, obviamente, um filme de super-heróis, cenas de batalha, ação grandiosas. Mas se você, por exemplo, comparar com o seu antecessor, o Vingadores Guerra Infinita, ele tem menos cena de ação, porque Vingadores Guerra Infinita tem logo no começo, ele já vai numa fórmula mais pré-definida dos outros filmes, né? Esse, ele foge um pouquinho disso, mas eu acho que é justamente pela importância de você contar a história e fechar a história com tudo que tem por trás dela, né? Não, e pra você ver, quem assistiu Vingadores, quem acompanhou 10 anos de Marvel só focando nas batalhas, vai assistir Ultimato, ou já assistiu, simplesmente pra nada, só pra dizer, ah, teve uma porradinha no final, ok, mas não vai ser brindado pela sensação de você poder ver, pô, o Tony Stark abraçando a filhinha dele, você fala, caralho, olha a filha dele, que linda, meu, o cara tá com a filha dele, ou ver a Viúva Negra chorando, procurando os amigos e sem entender o que tá fazendo, sem entender o que ela vai fazer comendo um pão com um pasta de amendoim. Deve ser horrível aquele sanduíche. Puta que pariu. Não, eu só fiquei olhando pra cena e falei assim, o Capitão América não vai querer isso aí, que deve ser muito ruim. Tá na cara que é ruim. Você vê o Homem de Ferro devolvendo o escudo. São cenas simples que não necessitam de ação frenética, mas que pra quem acompanha, pra quem tem essa ligação com os heróis, curte a história dos heróis, quer ver o que vai acontecer com eles, é um brinde espetacular, cara. É muito foda. Mas então, vamos falar do... A gente não falou, a gente começou a falar, só citou, mas o Thor é um personagem importante, principalmente quando ele aparece pela primeira vez. O choque de vocês foi tão grande quanto todo mundo que deve ter assistido Vingadores Guerra Infinita. Cara, Guerra Infinita não, Ultimato, ninguém esperava aquilo, cara. Ninguém esperava o Thor. Eu me senti representado naquele filme. Eu também. Não sou loiro, nem de olho claro. Eu me senti bem. Eu me senti muito bem. Eu falei, gordinhos também podem ser heróis. Cara, o Chris Hemsworth lá, cara, ele manda muito bem, né, cara? A partir de comédia, ele é muito bom, cara. Porque, mano, só você olhar pra cara dele, você ria, velho. E cá entre nós, todo aquele bem bolado que fizeram no corpo dele lá, sei lá, se é 3D, maquiagem, sei que lá, que porra que foi. Mas ficou perfeito, cara. Ele ficou parecendo comigo, é impressionante. Parecia a barriga, aquela barriga de grávida da grávida de Taubaté, né, velho? Com a barriguinha de chuva muito bem representada, né? E, realmente, o personagem ele é muito engraçado, né? Esse é um dos personagens que eles trouxeram. Eles já tinham pegado muito do que aconteceu em Thor Ragnarok, goste você ou não da comédia, mas o personagem se tornou mais engraçado a partir daquele filme, né? E manteve no Vingadores Guerra Infinita o jeito dele, e agora no Ultimato ele rouba a cena nas cenas de comédia, com certeza. Não, muito bom. E a cena do Fortnite, cara, foi a melhor, cara. Muito legal. Total referência do que tá acontecendo, né? Isso é muito bom. Isso é um roteiro bem escrito, né? Que consegue encaixar o que acontece e trazer o espectador ainda mais pra dentro do filme, né? Muito bom, cara. Whatever it takes. Reunião desses personagens é importante, enfim, eles vão pra concretizar o plano de resgatar as joias, né, e reverter o que o Thanos fez através do tempo, né, a ideia deles é ir, cada time vai pra um lugar em que as joias estão, pra você resgatar as joias e voltar. Eles treinam e conseguem desenvolver, o Homem de Ferro traz a principal, ele tem a ideia principal, né, pra resolver o problema que eles tinham da viagem do tempo, e eles conseguem concretizar o plano, enfim, né. Eu gostei da ligação que eles fizeram, né, de lembrar que tem mais de uma joia, tem mais de uma joia num lugar só, né? Eu fiquei pensando, caramba, mas tem pouca gente pra ir pra 6 lugares, né? Aí o filme já me explicou, né? Não, realmente, tem 3 joias num lugar só, tem outra joia lá. E aí começa a, acho que a maior grandeza desse filme, o mais acertado, e onde você vê que tudo é construído de uma maneira muito perfeita, que é os personagens voltando pros momentos chaves do universo Marvel até agora, né? Então funciona como uma grande homenagem, é um roteiro muito bem construído pra história, tudo funciona muito bem, cara. É muito bom, é muito bonito de assistir. Não, com certeza, o segundo arco já começou de um jeito que, meu, inacreditável. E de fato, trazer todas essas referências dos filmes antigos, cara, é foda, cara. Era de se arrepiar, assim, na sala de cinema, vendo as coisas, ver o pessoal levantando pra bater palma. O negócio foi muito bem feito, cara. Porque além de você ter a sensação do que você tá assistindo, você traz a nostalgia imediatamente, né? Quando, por exemplo, eles chegam na Batalha de Nova York, é imediata a nostalgia de quando você assistiu pela primeira vez o Vingadores. Não, cara, eu acho que foi uma baita de uma decisão acertada, cara. E o que foi muito legal é que eles mostraram assim, cara, não economizamos aqui com o elenco. Foda-se, se eu tiver que trazer um ator famoso pra ficar 10 segundos na tela, eu vou trazer um ator famoso só pra poder colocar todo o cenário do filme anterior da forma como ele foi gravado, cara. Foi sensacional, cara. Mostrou o esforço que eles fizeram no filme. Muito bom. É tão foda que eles conseguiram fazer os personagens viajar no tempo e a gente viajou no tempo junto com eles. Só por causa da nostalgia. É, viagem no tempo, eu fiquei... Assim, quando eu tava saindo, Vingador, eu fiquei muito preocupado, porque viagem no tempo é um negócio muito difícil de trabalhar, né, cara? Porque sempre tem um furinho ou outro, né? Mas no filme eu gostei, ele funciona muito bem, a viagem no tempo, por causa disso, né? Porque pra finalizar a história dos filmes anteriores também, sabe? Pra concluir toda uma jornada. Então, você trazer os filmes anteriores é um ponto muito acertado, cara. Porque você... E é feito de uma maneira que você... Cara, onde você você já viu isso acontecer, tá ligado? Tipo, pô, do De Volta pro Futuro, que eu, assim, que eu me lembro mais imediato, que é um filme, o filme 2, ele volta pro filme 1, tá ligado? Mas, tipo, são eventos muito grandes que acontecem durante o filme, sabe? Não é só um filme, são diversos, né, cara? Sem contar que nessas viagens do tempo que eles dão, eles trazem muito fanservice, que é do caralho também, né? Puta que pariu. Sim, bastante, mas isso eles sempre fazem, né? Mas esse filme eles fazem mais ainda, né? E viagens no tempo sempre é algo complicado. Todos os filmes que lidam com viagens no tempo, eles se preocupam em tentar encaixar tudo bonitinho. Um furo ou outro vai ter. Provavelmente quando a gente assistir de novo Vingadores Ultimato, ou quando seguir, né, a cronologia, ou assistir tudo de novo, você vai achar, ah, não, mas isso não faz sentido. Aquilo não faz sentido. Mas algo que passa, assim, batido quando você tá assistindo o filme, né? Porque tudo que tem de qualidade se sobrepõe a qualquer coisa minuciosa que você fica caçando de erro lá. Porque realmente tem gente que vai procurar, isso eu não tenho dúvida que gente vai procurar, não. Mas esse personagem não podia existir agora, porque não sei o quê, isso vai existir. Mas, enfim, cagamos para isso, né? Porque o filme é muito maior, tudo que eles construíram é muito maior. E uma coisa legal desse plano, assim, que eles fizeram, é que também, por exemplo, faz uma referência, queira ou não, ao filme do Homem-Formiga, do primeiro, porque é como se fosse por exemplo, essa parte do Capitão América, como se fosse um filme de roubo, tá ligado? Que é todo um plano. O plano deles é o roubo das joias do infinito, tá ligado? Total. É exatamente isso. Eu ia falar que nesse momento deve ter um chinês anotando todos os erros cronológicos do filme, cara. Fazendo todos os cálculos de Munchausen, fazendo a física inversa, da inversão química. A teoria da viagem do tempo do Tony Stark, vai ter sempre alguém procurando erro, velho. Mas então você falou, caguei. Não vou dizer que é um chinês, eu vou dizer que é um nerd babaca. Sempre tem nerd babaca que vai fazer isso e não consegue simplesmente aproveitar a experiência. Mas a gente tem, nesse plano, a gente tem quatro grupos. A gente tem o grupo Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Homem-Formiga, que vão pra Nova York, né, onde tem três joias. E eles param logo na guerra da invasão de Nova York, né? Exatamente. Três joias e uma legião lutando. Vai falar que a cena do Hulk lá não é engraçada, cara. Fala assim, finge que você é o Hulk. Aí ele fala assim, ah, tá bom. Aí dá um soquinho no carro, assim, dá um gritinho. É muito engraçado, velho. Genial. Puta que pariu. Genial. É, muito legal, cara. A interação do Hulk, eu acho muito, né, já adiantando um pouco essa parte do Hulk, cara, a interação dele com o antigo ancião pré-Doutor Estranho é muito legal, cara. É muito foda. Não, e mais uma explicação do que eles estão fazendo, né, quando ela vai explicar a linha do que eles estão mudando, né, por que ela vai dar a joia ou não pra ele, e tem mais uma explicação tranquila de você entender no filme, e funciona muito bem, cara. Não, e assim, foi o que eu achei mais foda, porque ele chegou procurando o Doutor Estranho e ela fala, cara, você tá 5 anos adiantado. Então, puta que pariu, a mina já sabia de tudo, tá ligado? Ela começou a explicar da forma como a coisa funcionava e outra, já deu um cacete no Hulk, né? Todos os personagens, né, que nem, acho que foi o Everton, o Ivaldo que falou, né, de não economizar, trazer os personagens, trazer atores grandes. Agora eu não sei quem falou, desculpa, eu não tô dando crédito pros meus próprios companheiros de cast. Foi o Vinícius, ridículo. Ah, tá. Então, eu fiz bem de não dar o crédito, mentira. Mentira, eu te amo, cara. Mas é, a gente tem vários atores, tem lá, sei lá, a Natalie Portman aparece lá. O Robert Redford, tá ligado? É, exatamente. Todos os personagens aparecem de alguma forma e muito rápido, mas que montam exatamente o cenário que aconteceu no filme que tá sendo referenciado, no momento que tá sendo referenciado. Também é, nessa parte também tem a luta do Capitão América contra o Capitão América, né? Que eu achei da hora também. Só que eu pensei o seguinte, o Capitão América, o do futuro, ele devia bater muito mais no do passado, cara, porque o do futuro tinha muito mais experiência, cara. É, eu acho que eles só quiseram fazer uma brincadeira que, tipo assim, o outro tá mais jovem, mais viril, e o do passado já é um pouquinho mais cansado, mais moído ali de cacete, que apoiou por aí. De repente foi isso. Mas a luta dos dois foi do caralho. Tá legal. Ele tava parado há 5 anos, né, se a gente for parar pra pensar. Sim. Só que nesse caso, né, o plano não dá 100% certo, né? Eles conseguem a joia do tempo, mas não conseguem a joia do espaço. Ah, Vinícius, assim como você mencionou, também quero fazer um elogio pro Hulk, que ele descendo de escadinha também, eu dei risada demais. Eu não gosto de descer escada, muita escada. E ajuda a dar errado ainda, né, o plano. Puta, dá tudo... Tudo que eles vão tentar fazer dá errado nessa porra. É, porque esse é o único que o plano dá errado, né? A única dos grupos que o plano inicial dá errado, né? Exatamente. Os outros grupos são o Thor, é uma dupla, na verdade, o Thor e o Rocket Raccoon, que já tinham feito uma parceria muito interessante, que no Vingadores Guerra Infinita, realmente, eles retornam eles retornam a parceria aqui e vão pro plano, eles voltam lá pro cenário de Thor 2 pra pegar o Éter, a joia da realidade. E a gente, e o melhor dessas viagens do tempo são a evolução dos personagens de novo, né? Eles voltam pro passado pra poder evoluir no presente. O Thor encontra a mãe, depois a gente vai ter pra frente o Tony Stark encontrando o pai. Então a gente, o Capitão América encontra a armada dele, não diretamente, mas encontra. Então todos têm uma evolução maior ainda, né? Além do plano que eles têm, né? Sim, esse é aquele fanservice que funciona. Tá lá pra causar uma emoção no personagem e dar aquela sensação de tipo, puta, olha, eu tô aqui, tô te vendo, você tá vivo de novo, vontade de dizer alguma coisa pra tentar te salvar, vontade de tirar você daqui, de dizer quem eu sou, mas ao mesmo tempo eles sabem que não podem fazer isso pra não dar merda, e também tá completamente por fora do plano deles. Então é bem legal, você tem essa sensação de, puta, será que ele vai fazer alguma coisa pra mudar o passado da pessoa? Não, não fazem nada, eles só sentem aquela emoção e, bem, segue pra salvar o resto do mundo. É, essa parte do Thor é muito importante pra isso, pra recuperar a joia, né, que é que tá lá, o Éter lá, né, outro que é pra ele ter um encontro com a mãe dele também, pra ele recuperar essa determinação de herói, assim, de grande herói, e o outro fato é o dele recuperar o Mjolnir, né, cara? Então essa é a parte mais legal. E, cara, isso o é que eu gostei importante. Muito é ver o Thor psicologicamente fudido. Então, desde da cena que eles encontram o Thor barrigudão, bebendo cerveja, o caralho, quatro, fica bem claro que ele é o herói mais psicologicamente fudido de toda a equipe. É isso, na hora que ele chega e tem que roubar o Vettel, ele não consegue encarar as pessoas, ele não consegue ver as pessoas, ele se sente um otário, um merda, sabe? Um fracassado, cara, aquela cena é muito engraçada, mano. Por isso mesmo a gente consegue se identificar mais com ele, não é? Ainda mais. Ainda mais, além de barrigudo, ele se sente péssimo. Pô, quando ele chegou pros caras, quando o Rocket Raccoon falou, na nave tem cerveja, ele falou, tá gelada? E foi, eu levantei e bati palma, porque eu falei, eu iria também se tivesse cerveja gelada. Mas o Thor realmente, acho que é o personagem, um dos que sente o maior peso, mesmo porque ele foi quem teve a chance final de matar o Thanos, né? E a clássica fala de você deveria ter ido na cabeça, que depois ele fala, eu fui na cabeça, né? Quando mata o Thanos no começo do filme, agora eu fui na cabeça. Mas aquilo é um peso muito grande que ele carrega até o final do filme. Mas realmente é muito importante isso. Outro grupo que tem são o grupo que vão pro espaço, né? Para joias que estão no espaço. A gente tem a Nebulosa com o Máquina de Combate. Eles vão lá pro início de Guardiões da Galáxia. Vão voltar lá quando sair o Guardiões da Galáxia, antes do Peter Quill encontrar a Joia do Poder. E a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro vão pra Vormir, que é onde tá a Joia da Alma. Logicamente, a Marvel, na montagem do filme, fez eles separarem. Primeiro mostrou toda a parte da Joia do Poder com a Nebulosa, porque a gente sabia que um dos dois ia se dar mal depois naquela joia da Joia da Alma, né? É, cara, porque a Joia do Poder é a mais... Ela traz essa parte da Joia do Poder, que é a do que o Peter Quill tava atrás, o primeiro Guardiões, né? Ela é a mais... que acontece mais tranquilo, eles pegam a joia muito tranquilo, só que tem um fato importante que é a parte da Nébula, né? Que a Nébula do passado, ela consegue meio que pegar as memórias da Nébula do futuro que sofreu todo o problema acontecendo no Guerra Infinita, né? Então isso acaba dando meio que uma vantagem pro Thanos, porque ele acaba sabendo dessas coisas, sabendo que ele no futuro pegou as joias do infinito, cumpriu a tarefa dele, que ele morreu no futuro, tá ligado? Isso é uma parte muito louca. Essa parte do Thanos eu acho muito louca, porque ele mostra ele ainda com aquela mentalidade de ditador total, tá ligado? De cara que tá atrás do plano dele, né? E você vê ele é meio que, pô, mano, eu consegui cumprir o meu papel, né? Agora eles estão tentando me atrapalhar de novo? Não, cara. Posso deixar assim, sabe? Não, o que eu achei muito legal, porque assim, eu já imaginava que eles teriam que introduzir o Thanos novamente, mas pro final da história, pra metade da história, de alguma maneira. Só que a forma como eles fizeram isso, eu achei muito legal, cara, muito inteligente. Eu não imaginava que seria através da Nebula, sabe? Mas foi muito legal e também deixou bem claro o que o Hulk e o Tony Stark tentaram explicar, que o passado não é mais passado, eles tornam o seu futuro, né? E a partir daquilo podem acontecer novas coisas. Então aquilo desencadeou numa série de acontecimentos até o final do filme que, cara, assim, mudou totalmente o que aconteceu no final do Guerra Infinita, né? E nem o Tony Stark temia poderia ocasionar um negócio muito pior, né, cara? Então, muito inteligente, muito legal. Também acho que funcionou muito bem. Principalmente a parte que eles falam que eles estão esperando o idiota, os dois estão lá, eu tô esperando o idiota. Aí quando aparece o Peter Quill cantando sozinho, eles falam assim, aquele lá é o idiota, né? Com certeza, tá na cara. cara. A cena dele tomando um soco foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse momento. Que ele tava merecendo tomar um belo do murro, né, cara? Pra deixar ser idiota. Mas realmente, a parte da nébula influenciou total no, daquele momento. O resto do filme foi o que deu mais influência total. Total. Trazer de volta o Thanos pra história aqui, lembrando, o Thanos, ele tava assumido boa parte do filme, né? Depois que ele morreu, obviamente, não aparecia mais porque ele morreu. Mas ele é introduzido de volta na história e começa a aparecer de novo no filme. E essa questão de alterar o passado, mexer com o futuro, pra você ver como é interessante. Nesse momento, você vê que o Thanos, quer dizer, nesse momento não, a partir daí você vê que o Thanos vai até mesmo reformular o que ele tinha em mente. O plano dele de eliminar a metade, todos os seres vivos. Isso tem toda uma influência. Vê os possíveis erros dele, né? Ele vê Sim, tudo acontecendo. Ele pensa de novo no que ele vai fazer. Ele não muda o objetivo dele, ele quer as joias. Mas ele vai pensar agora com o que ele vai fazer com essas joias, de um momento diferente. E outra, o ódio dele contra os Vingadores aumenta 3 vezes, né? Ele também tem uma estratégia que é muito inteligente, que é o quê? Ah, eles estão pegando as joias? Tá, deixa eles pegarem, né? Depois eu pego o deles, né? E a outra joia, a joia da alma, é uma cena que vai trazer, acho que a primeira morte de um herói nesse filme, né? O primeiro peso emocional da perca de um herói. E a Viúva Negra acaba sendo a alma sacrificada pela joia do infinito, pra conseguir a joia da alma, né? A gente já sabia como acontecia todo o despertar da joia da alma pelo Vingadores Guerra Infinita, onde a Gamora tinha sido sacrificada pro Thanos conseguir a joia. Aqui, um dos heróis que se sacrifica acaba sendo a Viúva Negra pro Gavião Arqueiro conseguir a joia. Essa parte é do caralho, e ela é tão bem construída, que eles conseguem deixar você agoniado, sem saber se a gente pudesse escolher, sabe, quem pularia, realmente influencia muito, e é muito foda como eles trazem isso, sabe, de um lado, você tem um pai de família, um herói que meio que se afastou, depois das batalhas que teve, mas seguiu a vida dele também, assim como a gente viu o Homem de Ferro, na verdade ele foi o primeiro que seguiu a vida dele, constituiu família, e virou o que ele virou pela perda da família dele, enfim, e do outro lado você tem uma personagem que tá lutando desde o início, que se ligou a todo mundo, se apegou a todo mundo, luta por todos, luta junto com todos em todos os momentos, que também é uma personagem que a gente tem um puta de um apego emocional por ela. Não só por ser Scarlett Johansson, mas assim, porque é uma puta de uma personagem. Mas é foda, você tem que analisar essa escolha de quem vai pular, eu achei muito tenso também, muito foda. Mas aí levanta uma dúvida, né? A questão do filme da Viúva Negra, né? Tipo, que já tem meio que definido que vão fazer o filme da Viúva Negra, né? Então provavelmente é no passado, né? Sim, já falaram que é a missão passada. Então, tipo, faz sentido, né, com o que aconteceu no filme. É, então é meio que, vamos fechar a história dela com isso, né? É, de repente até pra trazer uma homenagem, trazer mais alguma coisa da personagem, sendo, né, uma das primeiras que morreram aí. Não, seria bem legal, por sinal. Não, eu falei, a pancadaria que eles estiveram lá pra ver quem pulava ou não foi bem legal, cara. É, e outra, querendo ou não, faz uma homenagem à pancadaria que eles tiveram Vingadores, né, que também o personagem, eles dois lutam em outra situação ali, né, e eles voltam aqui como os dois melhores amigos que eles têm no filme, um realmente ama o outro, uma amizade verdadeira, né? Os personagens têm. Eles tiram a lutinha deles, lembrando lá do Vingadores. E é bem legal mesmo. E a gente fica naquela, quem que vai? Fala assim, não queria que morresse nenhum. Vai acontecer alguma coisa, né? Eu imaginei que ia ser o Hawkeye. Eu tinha certeza que era Viúva Negra. Sabe por quê? Porque não teve a cena da explosão aí. A cena da explosão, trailer. Tá ligado? No trailer. Tem aquela cena, você fica pensando, bom, essa cena eu acho que eles não fizeram só pro trailer, não é possível, tá ligado? E ela não tinha acontecido ainda, velho. Eu falei, deve ser ela. E voltando à parte do Tony Stark, do Capitão América, né? Quando eles fizeram o plano lá em Nova York e tal, pra recuperar o Tesseract lá, eles acabam perdendo, porque o Loki consegue pegar de algum jeito, né? E aí eles ficam assim, pô, mano, ferrou, agora a gente não consegue... Porque pra eles viajarem no tempo, eles têm tipo que uma carga das partículas Pym, que é explicado lá no filme do Homem-Formiga, né? E eles só têm uma carga, assim, pra voltar, né? Então eles acabam tendo uma ideia, né? Que é voltar pros anos 70, quando estavam sendo desenvolvida a SHIELD e o Hank Pym trabalhava lá, né? E ele tinha acesso às partículas e tal. Então, e o Tesseract estava lá, né? Que o Howard Stark, o pai do Tony Stark, estava trabalhando em cima, né? Então eles falaram, gente, vamos tentar voltar, a gente pega o Tesseract, pega as partículas e volta, né? E é muito boa essa parte porque mostra a relação entre o Capitão América e a gente Carter, né? A Peggy Carter, que ele não chega a falar com ela, mas ele consegue ver, ele tem aquela lembrança e tal, e o contato direto entre o Tony Stark e o pai dele, né? Que eu achei muito foda, porque o que acontece? No diálogo entre eles, o Tony Stark acaba tendo a certeza que ele tomou a escolha certa, né? De ajudar as pessoas, de ajudar todo mundo, né, cara? Essa parte é muito boa, cara. E o que eu tava falando da evolução dos personagens, dos encontros, o Thor com a mãe, e o Tony Stark com o pai também é algo que muda muito o personagem. E faz exatamente isso. Ele tem a certeza que ele tomou a escolha certa, que vai guiar ele na batalha, na sequência final do filme, e tudo que ele vai fazer dali pra frente. E o que ele já está fazendo, né? E fora que o Robert Downey Jr. arregaçou, né? Ele arrebentou nesse filme de interpretação mesmo. Mesmo porque o filme, mesmo sendo um filme de ação e com muitas cenas que o personagem é engraçado, mas de nível dramático, o Robert Downey Jr. foi muito bem nesse filme. Eu achei que a maioria entregou muito bem, cara. Muito bem mesmo, tá ligado? O Jeremy Renner, muito bom. A Scarlett Johansson também tava muito boa, cara. Agora eu tô pensando no negócio. Será que o fato do Loki ter roubado, tá, uma das joias do infinito naquela cena que o Tony Stark perde a joia por causa do Hulk, será que isso vai causar algum efeito? Não, porque eles, como eles falam que, tipo, não tem essa ideia de criar outras linhas, tá ligado? Eles criam a linha e tal, mas, por exemplo, quando eles pegaram o Tesseract no passado, então, tipo, meio que apagou aquilo que o Loki fez, entendeu? Porque eles devolveram no passado, então, tipo, não tem essa quebra de linha que tem nos outros filmes de viagem no tempo, sabe? Entendi, mas ia ser legal, né, se tivesse algum tipo de quebra só pra conseguir. Pode ser aí que o nerd babaca vai procurar um defeito, entendeu? Mas se você parar pra pensar, no Vingadores Guerra Infinita o Loki tá com o Tesseract de qualquer jeito no começo do filme, então, eu imaginei que eles iam, então, é que eles iam voltar pros anos 90 muito pelo final do Capitão Marvel, que o Tesseract tá lá com a SHIELD, mas aí acabou indo pra essa parte que foi muito melhor do que, ainda bem que eu não escrevi o roteiro, né, que foi muito melhor, assim, como foi. Mas agora eles têm todas as joias, né? E a gente tá chegando no arco final do filme, né? Na sequência, não na batalha final, mas no arco final do filme, que ele é bem longo até, que os Vingadores estão com as joias, né? Eles têm que lidar agora. Primeiro, eles têm que lidar com a morte da Viúva Negra, né? Que é o personagem que não volta. E com todas as joias, eles querem agora reverter o que aconteceu, né? Fazer um novo estralar de dedos, né? Mas o que eu achei um pouco estranho, digamos assim, é que o Tony Stark conseguiu fazer a manopla, né? Muito fácil. É, eu achei também. Isso é verdade. É porque a manopla do Thanos foi criada no planeta Chuvlots por um anão gigante, feita de um material específico, usou a energia de uma estrela. Aí o Tony Stark usou material terráqueo, metal terráqueo, eu acho que sim. Independente se é nanotecnologia ou não, mas material da Terra. Pode ser vibrânio, da Terra. Pode ser vibrânio. Tem vibrânio, vai ter vibrânio ali naquela hora? Onde é que vai tirar vibrânio? De Wakanda? Mas, cara, assim, eu achei meio estranho, assim, a facilidade com que eles fizeram aquela manobra. Eu sei que seria muito foda que eles tivessem outro arco, pois que começou no planeta Vox pra ver o anão gigante com a energia da estrela X pra fazer a manobra rodar, mas beleza, né? Foi uma licença poética e aceitável. Mas de qualquer maneira, achei meio estranho. Pelo menos funcionou bem que utilizando a manobra ela se desintegrou no mesmo instante. Então, beleza. Pelo menos isso aí eles foram bem honestos. Ela não se desintegra, cara. Não se desentrou, não. Ela só se ferrou que nem a outra, mas, tipo, ainda tava utilizável, né? É, usei o termo errado, mas ela tava bem carbonizada. É, mas o legal é a questão, por exemplo, do Hulk ser o cara que vai. Ele é o. Acho que ele é o mais forte lá que pra segurar o poder, né, cara? Porque. É, ele dá a explicação que a radiação gama é a maior parte da energia, né? Ele é feito de radiação gama, então faz sentido. É, mesmo assim ele fica bem fodido, né? É. Nessa volta dos personagens, a gente não pode esquecer, acho que é um fato mais que importante, é que a nebulosa que volta não é a nebulosa que foi, né? É a nebulosa do passado, é a que serve o Thanos ainda, e ela que vai ser a personagem que vai trazer o Thanos e todo seu império lá, galáctico, do mal, pra o presente, né? E aquela cena, cara? É muito foda. Porque assim que eles têm, eles fazem o estralar de dedos, o Thanos volta e ele taca a bomba, mas com vontade na base dos Vingadores, cara. É, aquele ali é o Thanos 2.0, que já sabe de tudo, então já. É, já que vocês vão aprontar comigo, eu vou aprontar com vocês também. Chegar com força total aqui. Foda, né, cara? Essa parte é muito foda, velho. Eu jurava que o Homem-Formiga ia virar pó, porque explodiu na cara dele, grande parte das bombas. É, eu pensei isso, mas aí depois quando volta e ele tá pequeno, né? Aí você saca, pô, mano, ele deve ter ficado pequeno pra tentar minimizar, né? Sim, exatamente. E, cara, essa parte é muito foda. Aí começa a história mesmo, o que o cara tava esperando de treta e o cara recebe, mas com gosto, velho. Pior que eles aprontam com a gente, né? Que primeiro você vê uma cena de desespero, um preso nos pedaços de pedra, o outro sendo afogado lá, água subindo, o outro gritando, o outro desesperado, você fala, meu Deus do céu, será que eles vão morrer? Ainda bem que não, foi só um susto. Thanos desce da nave, fica lá, fala assim, fala pra Nebulosa, pega lá a manopla e tal, que eu vou ficar aqui. Aí a mágica começa. É, a partir daí a gente vai ter as sequências finais de batalhas grandiosas do filme, que fazem, talvez, o filme já era muito bom até ali, agora a gente, quem tá reclamando que não tinha batalha, vai ter batalha agora pra não reclamar nunca mais, né? O Thanos chega de boa, como ele sempre vem, o personagem mantém a característica dele, tem um diálogo que ele já esperava, né, que já tinha sido mostrado, e a gente tem os três Vingadores principais lá, os clássicos, o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América, chegando até o Thanos pra batalha, né? Pra uma batalha menor ali, por enquanto. Depois a gente vai chegar no que acontece posteriormente. Mesmo porque eles não sabem muito bem o que aconteceu, mas eles têm noção de que voltou, né? Que eles conseguiram reverter, mas não tem certeza absoluta ainda. E que luta, né, cara? E que luta a dos três contra o Thanos, cara? Aí nesse momento que começa a gritaria no cinema, né? Já tinha tido umas gritarias, uns momentos, mas a partir desse momento é gritaria o filme inteiro, toda hora vai ter não acredito, alguma coisa acontecendo, né? E os fungados de choro, né? Posteriormente. A primeira coisa é o Thor se transformando e continuando gordo, que foi a coisa mais maravilhosa que eu achei, velho. Porque ele fica parecendo um guerreiro viking gigante. Aquela roupinha adornando a barriguinha dele assim, foda-se, né? Não vai voltar de barriga tanquinho, não. Você vai ser gordinho, vai lutar gordinho. É uma batalha muito foda no mano a mano dos três. Primeiro, a gente vê que o Thanos é forte. Ele não era forte só porque ele tinha joias do infinito. Ele é forte porque ele é forte mesmo. O cara é fodido de forte, você é louco, mano. Ele dá um cacete em todo mundo, velho. Porque ele leva os três. Ele leva os três na porrada. Bate mesmo, bate com vontade. Mas a gente tem momentos muito... Cada um tem seu momento de lutar com ele diretamente. E a gente tem um momento maior que é do Capitão América nessa batalha, né? E enfim, a gente sabe que ele é digno. Finalmente, cara, o Capitão América... Porque no infinito, no Guerra Infinita eu reclamei disso, que o Capitão América não tinha um protagonismo forte e tal. Mas nesse aí, cara, eu acho que é uma das cenas mais da hora do filme, cara. Eu acho que é uma das cenas mais da hora de todos os filmes da Marvel até agora. Realmente. É uma das mais emocionantes, com certeza, sim. Com certeza. Não, foi muito legal. E o Thor olhando pra cara dele falando, eu tinha certeza, cara. Muito legal, cara. Muito fanservice, tá ligado? E o legal, o que eu achei mais maravilhoso, cara, tanto pros efeitos ali do combate, quanto até a lógica do combate. Não é que o Capitão América pegou o martelo e bateu, deu uma porrada no Thanos. Meu, ele lutou, ele fez coreografia, ele fez combo com o escudo e o martelo. Puta que pariu, o que foi aquilo? E ninguém vai falar, nossa, mas como o Capitão América sabia lutar com o martelo se ele nunca tinha empunhado antes? Alguém vai falar, eu tenho certeza. Esses malditos nerds ter tudo também pra criticar tudo. Foda-se, velho, é o Capitão América. E é uma batalha muito foda, mas é uma batalha ineficiente, né? Porque eles acabam tomando um pau de qualquer jeito. E o Thanos meio que se cansa daquilo, né? Se cansa daquela batalha. Cara, o Thanos consegue quebrar o escudo do Capitão América, velho. Foda. E traz a nova ideia, né, Ivaldo, dele. É, não. Fala, quer saber se estou enchendo meu saco? Eu vou foder com a porra toda, que é a melhor coisa que eu faço. Eu não quero mais destruir só metade do universo. Eu quero destruir tudo agora, velho. Não vou deixar um átomo, velho. E o legal, o que eu achei genial, é que ele não falou isso só... ódio. Tanto que o Thanos, ele mesmo fala que ele não é um cara que mata muito por vingança, não é um cara que mata muito por maldade. Mas ele mesmo define que é muito lógico o que ele falou. Se eu eliminar metade, e a metade que sobrar, alguns conseguirem lembrar, então eles vão querer me dar dor de cabeça e reclamar da bondade que eu fiz. Então eu vou eliminar tudo e começar do zero. A nova vida que eu criar não vai saber dos eventos passados e vai ser grata a mim. Cara, essa ideia que ele teve dentro da atitude do personagem é genial, cara. É genial porque muda. Por exemplo, a gente tem um Guerra Infinita com um plano muito definido e com uma atitude, e depois o personagem vendo os próprios erros e mudando a ideia que ele tinha no todo e buscando um novo plano, agora com um vilão muito pior, né? Muito um plano mais maléfico de fato, né? Se no primeiro filme você podia até pensar no ah, mas ele não tá de todo errado, nesse ele já vai pra um, tipo, vou eliminar tudo, eu sou mal mesmo, que se foda. E o ódio que ele tem pelos Vingadores, pelos humanos no caso agora, né, do planeta Terra, porque tem aqueles guerreiros, aqueles heróis que não vão deixar de acreditar nunca, é muito foda, cara, é muito foda no que culmina aquilo. E culmina no Thanos puto da vida, trazendo todo o seu exército, né, então traz de novo os generais deles, que tinham sido vencidos lá no Guerra Infinita, eles voltam, porque eles no passado estavam vivos ainda, né, e traz todos aqueles monstros que tinham no primeiro Vingadores, os outros monstros que apareceram em Guerra Infinita, então traz o exército dele completo e a sua nave ignorante pra batalha, né, e a cara dos heróis que estão ali é tipo, fudeu, né, véio? Agora fudeu mesmo, não ganhamos nem do cara sozinho, imagine tudo isso. É, porque nessa parte praticamente tá o Thor e o Homem de Ferro fudido num canto, cada um num canto, e tá só o Capitão América meio de pé assim ainda, né, tentando alguma coisa, né. Eu tinha certeza que o Capitão América ia falar assim, eu posso fazer isso todo dia, eu posso fazer isso o dia todo, que nem ele falar no Guerra Civil, né, quando ele tá lutando com o Homem de Ferro, tem uma hora que dá um close nele que eu achei que ele ia falar isso, mas aí seria muito não vai fazer o dia todo, você não tá quase em pé. Cara, é legal porque, tipo, todo mundo sabia o que ia acontecer, todo mundo sabia que ia chegar a gente pra cacete pra lutar, né, mas cara, é uma emoção tão grande, velho, quando o Sam fala, na sua esquerda, cara, porque aí você sabe, mano, agora vai acontecer uma coisa inacreditável, velho. Agora vai acontecer uma das maiores batalhas da história do cinema. Você está vendo história, meu amigo. Que você que assistiu o Vingadores Guerra Infinita até agora já estava vendo história pelos recordes de bilheteria e tudo mais que você queira falar. Mas de emoção mesmo, cara. Quando chega a batalha final, aquele momento é emocionante pra todo mundo que acompanha. Não só filmes de heróis. Quem conheceu os heróis a partir dos filmes da Marvel também, que tem muita gente que conheceu pelos filmes da Marvel, que não conhece história quadrinhos, não conhecia, não acompanhava. É um momento muito emocionante, cara. Sem contar que a frase que o Capitão América enfim culmina, eu acho que quando ele ditou aquela frase, teve gente tendo ataque epilético, babando, isso, tirando a camisa, mas gritando, mas me coçou. Mas a única coisa que eu acho que devia ser melhor é que ele tinha que ter gritado, cara. Ele só falou tranquilamente. Ele só falou Avengers. Aí no final ele deu um assemble, assim, meio com vergonhinha, sabe? Devia ter gritado, mas bem, não deixou, a cena ficou maravilhosa do mesmo jeito. Ele tomou um pau, os dentes ainda estavam meio mole na boca, tá ligado? É o que todo mundo tava esperando há muito tempo, né? Mas então a gente tem aquela batalha final com todos os personagens voltando a aparecer. Todo mundo que tinha ido, tinha morrido, né? No estralar de dedos, os heróis tinham morrido no estralar de dedos. Eles voltam, trazem ajuda e, cara, é uma batalha incrível, incrível. Muita coisa acontecendo, tem que assistir várias vezes pra você marcar tudo realmente que acontece, né? É uma cena muito grandiosa. Foi muito foda. E outro, Doutor Estranho é foda pra caralho, né, velho? Você tá maluco, bicho é doido mesmo. Começa a aparecer aquele multicírculo e aparece, fala, ó, sabia, cara, era isso mesmo, tá ligado? E uma coisa legal também de mencionar é que eles estão lutando contra o Thanos, mas eles têm um objetivo também, que é o quê? O Hulk, quando ele tava falando lá com a Sian lá, que é a mestre do Doutor Estranho, ele falou, ó, a gente vai ter que devolver as joias, né? No tempo exato pra não criar essas múltiplas linhas temporais, né, tal. Eles acabam tentando mandar de volta a manopla, as joias, a manopla e tal. Então, tipo, toda essa parte final é também guiada por essa ideia do Thanos querendo, ele quer pegar a manopla com as joias e os Vingadores protegendo, né, pra tentar se livrar dela, o que traz cenas muito fodas. O primeiro já com o Gavião Arqueiro tentando, fugindo, tá ligado? Que eu achei muito louco, ele lutando contra os monstros lá no esgoto e tal, e vai passando de herói pra herói, cara, que é foda demais aquilo. Maravilhoso. E pra você ver como eu gosto de criticar Transformers, como é lindo você ver uma cena de conflito caótica. Eu lembro que uma vez a gente sentou numa mesa e conversou sobre esse assunto, como seria o último filme dos Vingadores e será que seria caótico com um monte de herói ao mesmo tempo. A gente teve essa conversa. Como eu fiquei feliz de ver que eles conseguiram fazer um combate praticamente com toda a galera enfrentando um exército gigantesco, e você consegue entender e acompanhar cada momento, cada ideia, cada fala, até pontinhas cômicas, uma aqui e ali, de repente, sei lá. Mas, meu, você consegue acompanhar perfeitamente. Você só não consegue acompanhar porque você tá chorando, né? Você tem que parar pra limpar o olho de vez em quando. Eu acho que eles fizeram um negócio que, por exemplo, eles não fizeram muito, sei lá, ataque em conjunto dos caras, sabe? Que nem, por exemplo, teve no Guerra Infinita, sabe? Sim. Eles fizeram mais o quê? Eles focaram cada personagem personagem dando um golpe, assim, participando da luta, né? O que, queira ou não, era o certo pra fazer, porque, cara, é muito personagem, é uma luta muito gigante e tal. Claro que eles deram uma importância muito maior, por exemplo, Pantera Negra, que pegou a manopla, saiu correndo, que é uma parte muito foda também. Aí ele pega, joga pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha é sempre um destaque muito grande, tá ligado? Muito foda, cara. Muito foda. O Tom Holland é muito foda, cara. Eu queria chorar, cara. Eu queria chorar. Quando ele encontra o Homem de Ferro, foi uma parte que tocou o coração, cara, de verdade. Um dos motivos que o Homem de Ferro foi pra tudo aquilo foi quando ele encontrou a foto lá no começo do filme, dos dois, né, cara? E uma cena que eu também achei muito foda durante a batalha foi a luta, parte da luta entre Thanos e a Terceira Escarlate, velho. Aquilo ali foi maravilhoso. Puta, que mostra o quão fodida de forte ela é, velho. Porque todo mundo tomou um cacete em conjunto do Thanos. Ela vai e ela dá um cacete no... Não, e o melhor, ela fala: eu vou matar você por tudo o que você fez ao meu marido, que era um robô. Ele olhar pra cara dela e falar: eu não sei nem quem é você, menina. Eu não te conheço, cara. Eu nem te conheço. Ele toma um cacete, velho. Toma um cacete. Ele tem que pedir arrego, mano. Pediu o pinico e falou: explota essa porra toda que eu tô tomando um pau aqui. Tá muito louco, mano. É verdade, né? Puta, essa parte é muito boa. E tem várias cenas. Assim, tem a cena das heroínas, né? Que ali é muito icônico também. Pela parte que eles pegaram. Eles pegaram lá um do Capitã Marvel, né? Pelo momento que a gente vive. E tem aquela cena de todas as heroínas aparecendo juntas, indo pra batalha. Aquilo também é muito bonito, cara. Muito legal de se ver. Porra, Valkyria, mano. A parte da Capitã Marvel, ela volta quando o Thanos tá atacando em geral, né? Então a Capitã Marvel volta e dá, e tipo, destrói a nave do Thanos e tal. Beleza, a Capitã Marvel, tipo, ela é mais forte. Ela é muito nítido que ela é mais forte, mas tipo, eu não senti tanto assim um impacto dela, tá ligado? Eu não sei. Eu acho que porque ela é muito nova, é uma personagem que não é muito recente, ela é tão forte que tipo, ela aparece, mas você fica, ah, beleza, eu sabia que ela ia resolver uma coisa, sabe? Mas não tem aquele impacto dos outros personagens. Né? Não deixa de ser ruim, não é ruim, tá ligado? Lógico que não, longe disso, né, cara? Tanto que ela traz cenas muito boas, como quando ela pega a manopla com o Homem-Aranha, né, cara? Ela fala: ah, deixa comigo isso daí, né? Coitadinho, ele no chão com a mãozinha: oi, eu sou o Peter Parker, tudo bem? E essa parte das heroínas também é muito foda, né, cara? Concordo com você, a Capitã Marvel, mas a gente entende que ela é overpowered. A única coisa que eu não gostei é da personalidade dela, entendeu? No começo do filme ela tava lá: ai, nossa, gente, sai, vai logo, eu preciso ir pro outro planeta, nossa, que chato, ah, cadê o Thanos? Eu quero matar ele, nossa, que chato. Aí ela também chegou, tipo: ai, Thanos, nossa, vai logo, Thanos, nossa, morre, cara, que chato. Nossa, eu tô com raiva, vai logo. Então assim, não sei, a personalidade dela é meio chatinha. Mas beleza, foda-se. É sim, é personagem daquele jeito mesmo. Sim, vai entender no filme e dela, outra, exatamente. Tem várias coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, a Capitã Marvel teve um filme só. Exato. Então não é um personagem que a gente tão apegado quanto os outros que estão ali na batalha, que a gente está acompanhando há 11 anos já, né? E ainda vai ter muito o que construir sobre ela ainda. Pode ser que mude muita coisa. A Brie Larson, né, a Capitã Marvel, ela gravou todas as cenas de Vingadores Ultimato antes de gravar o próprio filme da Capitã Marvel. Então, ali ela tá conhecendo mais ainda a personagem, que ela nem gravou o filme próprio ainda. Então, Nossa. Também pode ter muito disso também, influência, né? De estar conhecendo o personagem, tentando dar uma cara pra ele, né? Isso também requer tempo. Todos os outros personagens, o Thor, Capitão América, talvez o Homem de Ferro é o único personagem que não mudou muito, assim, desde o começo, mas todos os outros mudaram muito, a Marvel mudou muito os personagens de um filme pro outro. Não, eu acho que, assim, sobre a Capitã Marvel, eu acho que eles não incluíram, primeiro assim, eu senti um pouco a falta dela durante o filme, porque eu achei que ela ia ajudar mais, né, quando ela chegou pra tentar ajudar na morte do Thanos inicial, né, eu achei que ela ia permanecer durante o filme, dando uma ajuda pros Vingadores, mas eu acho que ela não ficou de propósito pelo fato de ela ser overpower, da coisa. Exatamente. Fácil com ela do lado, sabe? Eu não teria dado muita graça. Porque, cara, na última cena ela já chega explodindo a porra toda, velho. Ela chega Exatamente. Acabou na nave, foda-se. Se ela tivesse na equipe, a gente não ia ver o Capitão América pegando o martelo. Que ela chegar e falar: ai, nossa, Capitão América, sai do meio, meu, que chato, nossa, que horrível, ai, vou tentando, sai de perto, nossa, que chato. Mas aí com acabar certeza, com isso foi uma estratégia de roteiro muito, muito bem feita, né? Porque tinha que ser isso mesmo. Eu acho que ela vai ser muito, tipo, importante, assim, no futuro da Marvel, quando vai entrar muito mais essa questão da fase cósmica, né, tal, com seres com poderes muito maiores, tal. Aí sim, tá ligado? Só tem uma coisa que é fanservice, eu concordo. Mas eu acho que tu queria... Não, talvez ficaria uma merda. Enfim, é opinião minha. Eu queria muito ver o Nick Fury portando uma roupinha bonitinha e saindo com as armas dando tiro pra todo lado, que nem na HQ. Isso é engraçado. Ah, não. Não, não, não. Não. Eu acho que é melhor não. Ideia merda. É ideia merda, Ivaldo. É continua, vai. Não, não é ideia merda, não. Nick Fury, ele entra no, na luta também, não vem, não. É, ele tenta, né? Ele faz o possível. Mas acho que numa batalha dessa não seria muito bom pra ele. Ele ia entrar na luta com o quê? Com o gato no colo? Porra, o gato daquele ali ia matar metade do... Uma batalha seria legal, isso realmente. Ia matar metade do exército. A Capitã Marvel é muito forte, tão forte assim que ela dá uma surra no Thanos. E o Thanos pega a manopla e tal, consegue pegar a manopla, né? Mas a Capitã Marvel vai lá, age e tal. Tanto que o Thanos, ele não consegue bater nela, de fato, né? Ele só consegue bater nela quando ele pega a joia do poder, né? O que é muito uma estratégia muito foda. O Thanos é um cara muito, um guerreiro muito inteligente, né, cara? Mas aí a gente tem o ápice do filme, que é quando o Thanos realmente consegue pegar a manopla, né? Então ele vai conseguir fazer agora o que ele quer do novo plano, que agora ele ia destruir de novo a humanidade, mas dessa vez de uma humanidade não, a existência do universo, mas dessa vez total. Só que ele não consegue, né? O estralar de dedos dele falha, porque a gente tem a eleição do Tony Stark pegando as joias, né? Eu não sei que habilidade de roubo ele utilizou pra roubar todas as joias de uma vez só, mas ele roubou bem rápido. Ah, ele segurou lá na nanotecnologia lá, passou pra ele. Puxou. Um abraço, cara. Usou aquele cabo link do Game Boy ali, ó. Rapidinho. Mas é uma cena foda também. Eu acho que é uma das mais marcantes pra mim do filme também. Quando ele aparece com as joias lá, cara. Não, a cena inteira, porque o Thanos, ele pega... Beleza, ele pega o manopla lá. Manopla que a gente tá falando que não é a principal. A que eles fizeram depois, né? Ele pega a manopla e fala, ó, eu sou inevitável, né? O que ele já tinha falado, né? E quando ele faz e não dá nada, aí vê o Tony Stark fala, eu sou o Homem de Ferro, que nem trazendo toda a história, todos os 10 anos, depois o primeiro filme do Homem de Ferro, quando termina o filme ele falando isso, cara, é uma sensação tão legal que você sente, sabe? Você fala, pô, mano, isso é muito bom, isso realmente os caras fecharam de uma maneira tão magnífica, né, o filme, porque é o fim da batalha, né, cara? Então você se sente tão bem, cara. Cara, eu achei muito foda também a forma como eles finalizaram esse arco do Homem de Ferro, sabe? Eu até esqueci do terceiro filme dele, mano. Perdoou, né? Ele falou assim, tô fazendo tudo isso aí só pra você esquecer o terceiro filme. Eu perdoei, cara. Eu, assim, me apagou da minha memória. Na hora que ele olhou pra cara do Thanos, eu falei, homem, tá ali perto, ele tá lá de dentro, ele, caralho, o maluco é fudido, mano. O maluco é fudido. Muito legal, cara. Muito legal. Foi, assim, foi o final mais digno que eles podiam dar pro personagem. Total, né? O arco é o final do arco dele. Obviamente, a Marvel acertou muito em não deixar o Homem de Ferro. Se ele sobrevivesse, eu ia falar, caralho, velho, que tecnologia é essa? O Tony Stark colocou no corpo dele pra sobreviver. O Tony Stark morre, né, com energia, que a energia das joias, o corpo dele não suporta aquilo, né? E aí a gente começa até a despedida dele, né? E aí vai. Aí o cinema tava fungando pra caralho já tava todo mundo chorando dessa porra. Mas aí eu tenho que fazer uma crítica. Só eu achei a Gwyneth Paltrow horrorosa, velho. Pra mim ela tava cagando, tipo, mano, a Pepper Potts tava cagando um balde, tá ligado? Não tava nem aí que o Tony Stark morreu. Eu achei que ela tava conformada com aquilo, cara. Ah, eu achei péssimo, cara. Eu achei que, tipo, dá pra você fazer uma atuaçãozinha melhorzinha, tá ligado? É, eu também achei, viu? Eu achei ela muito fria, mano. É o pai da tua filha que tá lá, todo fudido. Ele acabou de salvar o universo, sua cachorra. Você tá lá com essa cara de cu, enquanto ele fica com metade do corpo frito. É, o Homem-Aranha sentiu bem mais, né? Porra, bem mais. Então, ele parece a mulher dele. É só ele falar, dói, meu amor, vai, cansa, vai dormir. Só que ela ganhou armadura agora, foda-se o marido. É verdade, né? Pode ser, doutor, pode da herança da empresa, tipo, foda-se. Pode ser enxergado dessa maneira, né? Mas a gente tem com o estalar de dedos, o exército do Thanos e o próprio Thanos são dizimados, né? Agora eles que viraram pó, reverteu a situação e, enfim, os heróis ganharam a batalha, né? Conseguiram voltar aquilo. Então a gente vai pro arco final do filme e as consequências daquilo, o Homem de Ferro morre. Tem todo o funeral do Homem de Ferro, que é uma parte bem emocionante também, que vai ter a união de todos os heróis ali de preto, obviamente, né? Que eles estão de luto e vai ter todo mundo aparecendo. O Nick Fury aparece, volta. Você queria o Nick Fury? Tem o garoto misterioso que ninguém sabia quem era. Quem aqui sabia que era o garoto misterioso do funeral do Tony Stark? Agora você já... E você já leu na internet quem ele é? Antônio Bandeiras? Sanderson, você sabe quem é o garoto misterioso lá no fundo? Que tem um foco... Não sei não, eu também fiquei com dúvida. É o garoto do Homem de Ferro 3, que ele ajuda o filme inteiro. Que garoto? Aquele menininho lá que ele fica na garagem do menino montando a armadura mágica. É, que ele apagou da memória do Ferro 3, né? Tem que pensar nisso também, né? Não, eu realmente não lembro, velho. Eu acho que realmente o Talar de Dedo levou o filme também com ele. Mas enfim, é um personagem do Homem de Ferro 3. Todo mundo ficou pensando, eu também fiquei. Eu falei, é o menino da bicicleta que o Homem-Formiga encontrou no começo do filme. Eu falei, caca, lógica daquele moleque aparecer agora. Ele deixou a bicicleta ali, só tinha aquela casa só. Não faz sentido nenhum com a importância dele. Ele nem falou, mas enfim, ele depois aparece. Depois isso tem que ser pesquisado, porque realmente eu fiquei pensando. Ah, só pra constar. Só pra constar, já que a gente tá saindo do término da batalha, já entrando no final do filme, cara, eu gostei muito da atitude do Thanos após a derrota. Eu achei muito da hora. Ele só sentou aí e falou, pô, beleza. E foi embora. Não deu aquele estereótipo de vilão, sabe? Não! Fui derrotado, malditos! É que é o personagem, né, cara? Cara, muito foda. É muito calmo, assim. Ele sempre foi muito bem construído. Esse filme também, ele não tem a importância como ele tem no Guerra Infinita, que ele é o destaque do Guerra Infinita, é o Thanos, cara. Sim. E nesse ele não é. Mano, os caras fizeram tão muito bem que o destaque desse filme são os Vingadores, né, cara? É foda, cara, isso. E a gente tem também o Capitão América vai novamente pra sua missão. Agora, depois de toda a batalha, você tem que retornar as joias pro lugar delas, né? E o Capitão América é o responsável por isso. Só que ele também acaba decidindo, tomando decisões como uma decisão de viver, né? Por exemplo, ele foi viver com o amor da vida dele, foi viver uma vida, né? Ele tinha a opção de voltar no tempo, como tem essa particularidade da dimensão quântica, né? Do reino quântico que o tempo é diferente, né? Então ele conseguiu viver. Quando ele voltou como um senhorzinho. Eu acho que ele se aposentou, né? Ou será que vão fazer o Capitão Sub-90? Não sei, podem resolver, mas acho que se aposentou. E tem aquela cena muito bonita dele passar. A cena dele também dançando com a Agente Carter é foda. É, antes ele passa o escudo dele pro Sam, né? Pro Falcão. É bem interessante que é tipo meio que essa. É, vai começar uma nova fase, né? Então realmente tá passando o escudo pra próxima geração, né? Pros próximos heróis que vão vir, né? E todos os personagens têm sua finalização. Tipo, o Tony Stark morre e tal. O Capitão América também, ele já tá um senhor. O Thor, eu achei muito bom que ele vai com os Guardiões da Galáxia, né? Porque ele já tem uma interação muito boa, né? Aquela cena é muito engraçada. Ele dentro da nave com... Eu sou o Capitão, né? É muito bom. Que manda aqui, cara. Tá tranquilo isso aí. Vocês querem uma faca? E eles resolveram muito bem essa questão da Gamora, né? A Gamora voltou, eles conseguiram voltar com a personagem. A Gamora do não perde o impacto do Guerra Infinita, ela morreu de fato, mas eles trouxeram a personagem, agora vai ter uma nova relação e vai ter que construir toda a história de novo com ela. E eu acho que é um gancho muito importante pro Guardiões da Galáxia Volume 3, que agora vai acontecer. E eu fico pensando se não fosse acontecer esse filme, né? Se realmente tivesse dado merda. Não, acho que a Marvel ia fazer de qualquer jeito, porque o gancho é muito direto de ter o Thor no Guardiões da Galáxia Volume 3. Ele vai estar no filme, com certeza. E eles deixaram isso bem encaminhado. Encerra o filme realmente com a dança tão prometida do Capitão América com a Peggy Carter, né? E nessa hora já tava um fungadeiro do caralho no cinema, um monte de gente. Mas, cara, assim, quando assim acabou o filme e tal, subiu os créditos, cara, eu tive uma sensação de tristeza, velho. Eu sei que ainda vai continuar, tá ligado? Mas realmente é um ciclo que fechou, né? É, foi o fim pra alguns personagens, sabe? Aquela última dança também do Capitão América, eu acho que, cara, foi lindo, né, fechar com aquela cena. Foi muito louco. E mesmo não tendo cena pós-crédito, eu fiquei lá sentado olhando pro trailer, tá ligado? A cena pós-crédito é a assinatura lá. Mas eu fiquei em estado catatônico vendo os créditos. Você tava secando as lágrimas. É, tava calor no cinema, tava meio suando. Mas é um final muito digno pra tudo que aconteceu. Foi muito bom, cara. É, eu acho que foi uma experiência muito, muito boa, cara. São muitos sentimentos acontecendo naquela sala de cinema enquanto assistiu o filme. Quando chega no final do filme, você fica realmente pensando: acabou, o que vai vir agora, né? O que eu assisti aqui valeu muito a pena. Todo esse tempo que eu acompanhei, todos os filmes que eu assisti no cinema até agora, pra culminar no Ultimato, valeu tudo muito a pena, cara. Foi muito incrível. E agora é esperar pra ver o que vai acontecer, né? A Marvel não tem nenhum planejamento definido. O único filme que sabe-se que vai sair, que tem título e tudo mais, é o Homem-Aranha Longe de Casa, que vai sair agora em julho. A gente tem filmes que a gente sabe que vai acontecer. acontecer. Pantera Negra 2 vai acontecer. Guardiões 3 vai acontecer. O filme da Viúva Negra vai acontecer. O filme dos Eternos vai acontecer. Doutor Estranho 2. Mas ainda não tem aquele planejamento definido que eles fazem bonitinho e mostram dos filmes. Vai ter o grande evento da Disney, né? O D23, que sempre tem. E ele vai ser mais ou menos lá pra setembro, outubro, eu acho. Enfim, é no segundo semestre. E estão esperando que aí vão ser feitos os anúncios oficiais de muitos dos filmes da fase 5 da Marvel. Da fase 4 da Marvel. É, eu acho que a principal... Eu acho que algumas dúvidas pairam, né? Eu acho que uma delas é... Será um medo que eu tenho, né? Será que o Sam, que é quem vai assumir o papel de Capitão América, vai conseguir substituir o personagem do Chris Evans? Eu acho que substituir não, mas é questão de criar toda uma nova personalidade pra ele. Eu digo, será que a gente vai ter o mesmo apego, vai conseguir ter o mesmo apego a esse personagem? E outra, né, ele vai ter que tomar um sorriso aí. Mas sabe o que é, Sérgio? Eu acho que eles não vão focar mais nessa parte, digamos assim, terrena, tá ligado? Eles vão abdicar, acho que, muito disso. Eles vão jogar muito pra parte, tipo, essa questão meio de junção dos heróis. Vai jogar muito mais pra parte cósmica e tal. E talvez eles separem, sabe? Uma parte muito mais cósmica e uma parte mais terrena, assim, com, sei lá, com os Illuminates. Eu acho que a gente consegue enxergar dois personagens desses novos que foram apresentados que vão ser os guias, eu acho, dessa nova fase da Marvel, que é Pantera Negra e Capitã Marvel. Os dois são os principais heróis que eu acho que eles vão usar como líderes e com os carro-chefes de filmes pra agora, né? Mas do mesmo jeito que a Marvel apresentou Guardiões que ninguém conhecia, a Doutora Estranha, o personagem que ninguém, a maioria não conhecia, o próprio Homem de Ferro lá no começo, muita gente não conhecia o Homem de Ferro, acredite se quiser, eles vão trazer personagens novos que vão deixar sua marca no cinema. Eu fiquei feliz, primeiro, que a Marvel não colocou cena pós-crédito, não quis inventar, sei lá, coloca uma cena do Wolverine aparecendo lá no final. Pô, ia perder toda a graça, eu acho. Ainda bem que não fizeram nada disso. E eles têm esses personagens agora, tem os X-Men, tem o Quarteto, que vão entrar, querendo ou não, em algum momento. Pode não ser nessa próxima fase diretamente, mas eles estão preparando o terreno pra esses personagens entrarem. Então tem muita coisa pra acontecer ainda. Esse ciclo se fecha, mas com a gente olhando pro que pode vir, e pode ser tão bom quanto, ou melhor, né? A gente não sabe. Mas eles souberam fazer o que fizeram até agora, e a gente confia que eles vão continuar fazendo, né? E cara, eles têm o X-Men agora, puta merda. Imagina o X-Men feito pela Marvel. Eu tô muito ansioso pra ver isso acontecer. Ela tem que dar certo, né? Pelo amor de Deus, agora tem que dar certo. E vai dar certo, meu amigo, vai dar certo. A gente conversou aqui sobre Vingadores Ultimato, essa experiência cinematográfica que vivemos. E é isso, falamos muita coisa, falamos basicamente só bem, teve os pontos negativos, mas enfim, é um filmaço e vale a pena assistir. Pra quem... Se você escutou esse podcast e não viu o filme ainda, você já sabe tudo que vai acontecer, né? Mas assiste o filme, que mesmo assim você vai ter uma experiência absurdamente magnífica. Que você que assistiu o filme, comenta com a gente, converse com a gente, vê o que você achou, as suas cenas preferidas, enfim, converse com nós, que nós queremos saber sua opinião. O Ivaldo tá até animado, o vídeo do Nerd Patriarca. Nós fizemos uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa pra saber o que vocês acham do Nerd Patriarca, como vocês conheceram o Nerd Patriarca, os seus episódios, o que vocês gostariam de ver aqui nesse podcast. Então você que escuta a gente durante a semana, baixa lá no domingo, coloca no seu agregador o podcast Nerd Patriarca, responda. A gente vai deixar o link aqui no post, tem post no site sobre essa pesquisa, tem nas nossas redes sociais, é só você acessar e responder, é super rápido, não vai demorar, são 10 perguntas, não chegam a 10 perguntas, segundo minhas informações aqui, mas tá lá no post, responde pra gente, que a gente vai ficar muito grato, certo? Certo. Sanderson vai responder, inclusive, mas a gente vai ficar agora com os recados finais, vai ter qual o seu episódio favorito, Sanderson? Assim, eu nunca escutei nenhum antes, e é fato, mas enfim, fiquem com os recados finais desse podcast, a gente volta no próximo episódio, muito obrigado. Falou. Valeu. Falou. Bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá.